engano seu, ninguém precisa saber. Melhor é ficar calada, deixando acontecer. Maior surpresa, com certeza você vai fazer. Nesse mundo tem gente boba, mas também tem muita gente má, que só procura da vida dos outros falar. O segredo é a alma do negócio, aceite este conselho meu. Quem me ensinou sabe bem mais do que eu. Quem me ensinou sabe bem mais do que eu. Sempre se corta o mal. Não fale de coisas boas antes de acontecer. Eu digo por mim que errei muito até aprender. Nesse mundo tem gente boa, mas também tem muita gente má, que só procura da vida dos outros falar. O segredo é a alma do negócio, aceite este conselho meu. Quem me ensinou sabe bem mais do que eu. Quem me ensinou sabe bem mais do que eu. Nesse mundo tem gente boba, mas também tem muita gente má, que só procura na vida dos outros falar. Segredo é a alma do negócio, aceita este conselho meu. Quem me ensinou sabe bem mais do que eu. Quem me ensinou sabe bem mais.